Bom, sejam bem-vindos ao 16º episódio do Obrigado Internet. Hoje, pela primeira vez, temos um convidado repetido, embora eu tenha tido alguma resistência em relação a... Obrigado, Fernando. Basicamente, ele vem aqui promover, ele está a perceber que pode ser passado à frente pelo nosso podcast, ou blog, como há pouco eu lhe chamava, e numa atitude de grande desespero, ele autoconvidou-se, e Pedro Paulos, tu dedica que tem um grande grau de amizade com ele, foi na conversa e deixou vir outra vez. Eu gostava de saber como é que nós estamos em relação ao podcast do Rodrigo Nogueira. Estamos um bocadinho acima, como é óbvio. Um bocadinho acima? Sim. Mas não. Eu queria só dizer é que eu sou mencionado em quase todos os episódios. Pois é. E eu sou tipo Beetlejuice. Vocês diziam o meu nome 3 vezes e eu apareço. E cá está ele, não é? Só que neste caso foram para aí 50 vezes. E eu só apareci agora. Vou devagar. Na verdade, nós... Enfim, nós somos boas pessoas e sim, queremos ajudar-te no Nogueira. Boa sorte. Boa sorte, Rodrigo. E foi o podcast com o Rodrigo Nogueira. Ele veio aqui fazer este pequeno câmbio. Não, na verdade ele vai continuar. Vai continuar. Bom, basicamente este convite comprova que, apesar do que dizem, e eu nunca vi nada que as pessoas dissessem sobre este podcast, nós não matamos os nossos convidados. Na verdade, eles continuam vivos e a fazer coisas, por isso parem com essas acusações parvas, que eu nunca vi de resto. Bem, e quem é que regressa da Terra dos Mortos? Já adivinharam, até porque já disse o nome. É o Rodrigo Nogueira. Esta foi difícil. Desculpem, mas o facto de regressar da Terra dos Mortos... Adoro. Bem, o Rodrigo Nogueira, é que está ele. Desta vez, ele não vai falar do seu podcast, até tem amigos que são. Vem só curtir a vida com estes seus novos 3 amigões que animam a sua vida e falar ocasionalmente sobre a internet. Amigos destes são eu, Fernando Alvim, muito prazer, e os outros dois, o Nuno Dias, não, este, e os outros pareceu assim um bocado, né? Eu e depois os outros, né? Enfim. E também Nuno Dias e o Pedro Paulo. Obrigado. Isto está a ser de menos. Estou cá também. Está a ser mau. As pessoas gostaram muito do último podcast. É natural que tenhamos. Acho que este está ao nível. Sim. Eu acho que este está a subir ainda o nível. Sempre... As pessoas gostaram. Eu acho que é isto que as pessoas querem. É que nós estejamos aqui a fazer isto. Já agora uma pergunta que me parece importante. Já alguma vez alguém gostou de um episódio teu, Rodrigo? Não, nunca. Nunca. Mais nunca. 30 e nunca ninguém gostou. Nunca. Já tens mais de 30? Tchau. Sim. Qual foi eu gostei do episódio que é aquele em que eu apareço. Tu apareceste? Apareci com o Anson no episódio. É. E falam de ti e falam de mim. É. Aliás, tu és imitado, Fernando Alvim, e já foste imitado para aí. Eu não fui eu que imitei. Quem é que imitou? Foi o Anson, com um sotaque brasileiro, ficou lindo por acaso. Ah, pá, adorava ouvir. Não é como se fosse, não é possível ouvir. Perdeu-se a gravação para sempre, não é como se estivesse na internet, Fernando. Okay. Olha, podemos começar por aí. O que vocês agora disseram, perdeu-se a gravação para sempre. Espera, eu estava a brincar, não se perdeu, ok? Podes ouvir na mesma. Tu brincas com a minha info-exclusão. Há uma coisa curiosa que está. É normal nos blogs das pessoas brincarem. Eu já também, Rodrigo. Espera aí. Há uma coisa que de facto mudou. De antes as pessoas só conferiam esse dom da eternidade basicamente aos livros. Aliás, quando se publicava um livro, as pessoas diziam: olha, vê lá, olha o que é que vais escrever, olha que isso exatamente. Durante toda a vida te vai perseguir. Bom, e de repente essa coisa que o livro tinha passou para tudo. O que é que será exatamente. Mais grave? Hoje em dia escrever algo que daqui a 20 anos já não vale ou que nós já nem sequer nos possamos rever? O que está no cache do Google, não é? Eu por acaso tenho uma pergunta para ti sobre isso, Fernando Alvim. Sim. Tu tens vários livros editados. Alguém sim. alguma vez leu um livro? Não só leram como compraram, isso é ainda mais cativante. Só podes comprar sem ler. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Aliás, eu tenho uma tese em relação aos livros da Susana Tamaro, que é, as pessoas com verdade nunca leram um livro da Susana Tamaro, mas como os títulos puxam à parte sentimental, não é? Claro. O Vai Onde Te Leva o Coração. As pessoas davam aquele livro, ninguém no seu perfeito juízo ia ler, mas davam. É tipo uma mensagem. Eu não comprava um livro. Mas tu foste onde te levou o coração ou não? Nunca fui, nunca li um livro da Susana Tamaro. Nunca fui ao coração. Nunca? Não. Estavas a tentar... O quê? Não, isto era alguma analogia? Eu nunca fui ao coração. O Pepe que disse... Para mim foi todos os dias. Ah, desculpem, pessoal, desculpem. Estava aqui a ouvir. Tu achas que alguma coisa que te arrependeste num livro? Ou... Não. Mas, por exemplo, o meu primeiro livro é claramente um livro para sei lá, que é uma parte da minha vida em que eu era demasiado adolescente. São cartas de amor, basicamente, que eu escrevia a pessoas que ia gostando. Em particular uma, que depois acabou por ser minha namorada. É um livro bastante comentado até, mas eu já não me revejo naquilo, porque já foi há muitos anos atrás. Mas as pessoas podem comprá-lo, chama-se, diz, vende o teu pois. Não vou dizer. Não, só por causa disso não vou dizer, mas é o meu primeiro livro e há muitas pessoas que até o elogiam, mas já foi numa fase diferente. Já foi numa fase diferente. Evoluíste. Há pouco falava com o Gregório do Vivier e ele dizia uma coisa curiosa. Ele tem uma extensa, tem dois livros de poesia e tem dois livros de prosa. Os livros de prosa são basicamente as crónicas que ele vai publicando. O mais recente, que é Caviar, uma ova. Isto porque muitas pessoas no Brasil dizem que ele pertence à esquerda caviar. Também existe um bocado essa expressão aqui em Portugal, não é? Mas ele batizou este livro de caviar. É uma ova. Não, eu perguntava-lhe se ele escrevia poesia e qual era a relação com ele. Ele dizia que já não havia mais essa relação porque o estilo de vida dele mudou. E ele já não é tão contemplativo quanto era, ou pelo menos... Não tinha tempo. Exato, não tinha tempo para contemplar de um modo... Que poderia fazê-lo escrever poesia. E eu concordo. É mais complicado. A partir do momento que tens uma vida completamente estressante e estás numa outra etapa... todos os meios de informação à tua volta são super rápidos. Não é? E tu tens programas em todos os meios de informação que existem. Exatamente. É verdade. Ele tem tudo o que dá para fazer, ele faz. Ainda continuas a escrever para a TV Mais? Não, porque olha, foi uma das coisas que eu tive que deixar. Okay. Deixei duas colaborações que tinha, uma delas há imensos anos, que era com o Jornal Metro. Até não me dava muito trabalho, mas achei que tinha que desistir de alguns meios, porque senão pode haver uma espécie de overdose. Eu não gosto muito de desistir. Corre os teus sonhos, por favor. Mas sim, uma característica da internet é que as coisas ficam para sempre, como estávamos a dizer, não é? A internet tem essa característica. E até podemos encontrar o nome do primeiro livro do Fernando Alvim na internet. Exatamente. Fica aqui a proposta. Mas já agora, o Google disse esta semana que houve um processo que fez com que, se aceitasse, tu poderes retirar a informação. Informação. Foi mais que uma semana, foi na União Europeia, é obrigatório. Não, mas houve uma notícia a semana passada sobre isso também. Tu ouviste na rádio, certo? Foi em Espanha. Se calhar foi mais alargado. Não, foram duas pessoas que tinham cometido um assalto há 30 anos atrás. Ah. Ok. E eles também exigiram ao Google que os apagasse. O Google na União Europeia tem uma coisa que é o direito a ser esquecido, ou o que é que é? É o direito a ser esquecido, é isso mesmo. Isso já é uma coisa que já está vigente há mais tempo. E há muitos políticos que tentam tapar assim um bocadinho para baixo do tapete assim, coisas que eles fazem. Mas será que mesmo que a Google apague dos seus ficheiros de determinada coisa sobre ti, haverá sempre alguém que gravou aquela coisa? Isso há sempre a possibilidade de alguém ter gravado. Fernando Alvim, como celebridade famosa há mais de 20 anos... Ah. O que é que tu gostavas que apagassem sobre ti? Será este o não és tu, sou eu? Obrigado, Nuno Dias. Nuno Dias a utilizar a internet de forma magistral. Não é este? Por acaso não é este? Damn it! Mas aparece aqui no Google como resultado do primeiro livro de Fernando Alvim. Não é, não? Não. Não. Ou é no dia em que fugimos, tu não estavas em casa. Se calhar é esse. Damn! Não, mas para, estou a dizer isto, eu não me envergonho nada de livro. Por exemplo, já não tem nada a ver comigo. Se calhar é a coisa que o Rodrigo estava a dizer que gostavas de apagar da internet, não é? Se calhar este livro. E tu, o que é que gostavas de apagar da internet, Rodrigo Nogueira? As tuas fotos nuas, bêbado no Lux? Sim, a fila na mão. Não. Com o quê na mão, meu? Tudo a minha existência quero apagar. Tudo o que está na internet da minha existência, tudo até este momento. Já tive e amanhã vou querer apagar isto. Não, mas por acaso estou do teu passado. Isso quer dizer que ele não é saudosista. Se estivesse no teu caso também, é um estilo de vida minimalista. Compreendo perfeitamente. Obrigado, Fernando Alvim. Adoro vir aos teus programas sem insultado. Eu já paguei coisas da minha vida. Já? Já. Tipo o quê? O que é que tu achas? Fotografias de pessoas que já não fazem parte da minha vida, por isso. Acho que não. Como o Saramago fez em relação aos seus primeiros livros que dedicava à sua mulher de então e depois mudou para Pilar del Rio. Pronto, é uma escolha, não é? São escolhas. É mais fixe para seguir em frente, até. Por acaso, esta semana viu? Esta semana escrevi no Facebook, li um insulto. Eu não sei quem é que mandou um insulto, mas acho que é alguém que tem a ver contigo que escreveu, contigo, Pedro Paulo, escreveu da altura que tinha sido um insulto que ela tinha visto e eu reconheci mérito, que era, ela dizia: fica ao meu lado, preciso de estar sozinha. Eu adoro, é um ótimo insulto, não é? E olha, eu lembro-me quando vim cá, um dos primeiros episódios, tu não sabias o que era a internet, usavas tudo o que sabias sobre a internet, ouvias na rádio, e agora as tuas histórias já começam com: eu vi no Facebook. Estás a evoluir. Sim, é verdade. Eu devo começar. Há uma coisa que me custa em particular, e hoje tive que o fazer. Não, isto pode parecer. O que é que tiveste que fazer hoje? Hoje tive que gravar um vídeo publicitário. E é um acordo que eu tenho com uma marca, que não vou dizer. Mas que é salsa. Pessoas, não. Não, mas sinto-me sempre. Parece que me estou a vender. Mas depois. Ouçam, aquilo é. Não, tu estás a vender é a coisa. A vender, eu estou a vender a coisa, mas também me sinto que me estou a vender de bom produto. Mas estás a pensar nisso? Estás num nível que. Sei lá. Pois, mas já não vale a pena. Já, tu és uma estrela tão grande. Achas que sim? Sim, estás a sentir lá na nossa frente. O que é que se passa? Hã? Estou a elogiar-te? Não, é. Tu és um dia daqui a 5 anos. Vais pedir alguma coisa no final do. Pedi 5 euros para ali ao café. Tu vais pedir, não? Sim, mas é verdade, compreendem isso, não é? Claro. Eu não, nunca me convidaram. Não é fácil, mas há pessoas que sabem vender bem. Eu não sou o caso. Ou há pessoas que. Se é que nós não temos patrocínios. Sabes que nenhum de nós tem a tua experiência de vida, Fernando. Exatamente. Querem fazer perguntas? Rodrigo, vejo que tu estás bastante. Eles dois são celebridades famosas, como sabemos também, sim, mas são um bocadinho mais pequenas. Sim, mas já és uma celebridade famosa. És. O que é que aconteceu na tua vida para ainda não teres dado o grande salto que persegues? Porquê é que ainda não fazes parte do Jet Set como tanto ambicionas? Não sei, tu não me convidas, Fernando Alvim. Eu convido-te. Aliás, eu gostava de fazer aqui um convite aos três. Gostava de levar ao 5 para a meia-noite em breve. Eu aceito. Vamos, para falarem sobre o jogo. Já estavas a aceitar o que é que já estava a aceitar. E ele, vamos-vos convidar para um arroz de polvo que vou fazer. Eu aceito. Tu aceitavas, não é? Aceitava o arroz de polvo também. Bora! Se pudesse. Nogueira, como é que tu vês a comunicação social atual? Os podcasts, as revistas, a tua time-out? Eu aprecio as perguntas, eu gosto. Adoro. Eu vejo, sei lá. Olha, está a acontecer um podcast neste momento, é isso que eu vejo neste momento. Eu sou alérgico a essas análises sociológicas. Quem é que está a lugar esta semana? Eu adoro. É um programa de rádio, acho eu. É aquele tipo de imitações. Não, é o novo programa, é a nova rubrica do Marco na M80, acho eu. Ah, pois foi. Verdade, tenho uma nova. É melhor não dizermos o nome, senão vai nos ultrapassar ainda mais. É o Super Mixtape, não sei. Olha lá disso. Não é igual, não é? Assim. Olha lá, Fernando Alvim, lá no 5 para a meia-noite, quando vocês têm reuniões, tu e o Unas, porque são concorrentes do podcast, Não falamos sobre isso. Não falamos do Unas. Mas não queres falar? Dá o toque ao Unas. Unas, pá, vem cá. Desiste. Nós somos mais fixes. Qualquer coisa assim. Mas ele continua lá como maluco beleza? Continua, mas acho que não tem feito, meu. Não tem feito. Eu acho que ele tem um site, ele faz mais coisas para além de só podcast boy, tunde. Sim. Faz tipo vídeo, coisas assim. Se calhar estamos a perder. Há uma coisa que eu percebi. Não, há uma coisa que eu percebi e que nós temos de tomar uma atitude em relação a isso. E peço a ajuda aos seguidores deste podcast. Nós precisamos de cantar rapidamente. Cantar? Sim. Os vídeos com mais visualizações passam. O Pedro Paulo tem uma experiência de anos e anos e anos a tocar em bandas e a produzir música, portanto. Pedro Paulo, o que é que te falta para fazer uma. O Nuno Dias conhece a Adele, pessoalmente. Fazer um videoclipe do nosso genérico. Posso aqui em primeira mão revelar que estou a preparar algo de absolutamente épico e tem a ver com um tema, com uma música para a RTP1. Ok. Épico. We Are the World. We are the children. Something different. Não se esqueçam do dia em que eu vos disse isto. É um dia muito importante. Bem, e depois desta breve introdução. Sim, esta brevíssima introdução. Desculpem, malta. O episódio de hoje começa com mais um Memórias da Internet, aqueles momentos em que, com uma lágrima no canto do olho, falamos sobre coisas que foram muito, mas mesmo muito importantes para a internet e hoje em dia já não são. Esta memória é sobre uma rede social pioneira no seu tempo, mas que hoje em dia não sabemos se ainda existe. Querem dizer qual é? Estamos a falar do Foursquare, ou o atual Swarm, né? Swarm. Sim, a rede onde quem era mais fixe era quem dizia mais vezes a todos os amigos onde é que estavam. Basicamente, o que era fixe era dizer aos teus amigos: epá, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. É como se ligasse a toda a gente sempre. Claro, né? Eu não tive. Eu disse. Eu fui mayor, que era o tipo que ia mais vezes a um sítio. Alguma vez tiveste amigos a irem ter contigo porque tinham visto que estavas lá? Não, mas dava para fazer isso, pois havia esta dinâmica toda, não é? Tu tiveste amigos a dizer... Eu nunca usei Foursquare, tinha vários amigos que usavam e nunca percebi como é que funcionava. Nunca tive vontade de fazer perguntas, calado. Eu era maior do Pingo... E agora arrependo-me. Eu era maior do Pingo Doce da Graça. E é quase como se estivesse a jogar Monopoly. Mas tu eras a única pessoa que fazia check-in no Pingo Doce da Graça. Eu era o único idiota, quando utilizava Foursquare, que fazia check-in no Pingo Doce da Graça. E simplesmente podia ir comprar tipo um pão rico e queijo, que era a minha alimentação da semana. Sim. E então fazia check-in. E está ali uma senhora a dizer, tipo, bem, bem baixinho. Estás a olhar contemplativo para ela. Também há em Lisboa havia um check-in no outdoor da Triunfo. Não sei se lembra. Havia. O Alvi está a trocar mensagens com alguém. Está nada. Completamente. Do todo. Alvi, queres falar de... Com quem é que estás a falar, Alvi? Não, é internet, isto conta como internet. Isto conta como internet. Estas pessoas têm não que nós falamos pouco de internet. Ele está tímido. Revela. Não. Fernando Alvim está completamente vermelho. Tu nunca utilizaste o Fernando Alvim completamente vermelho. É a primeira vez que eu vi. Peraí, eu tive uma ideia. Alvim, para quem não sabe, explica às pessoas como é que funciona o Foursquare. A ver, como é que tu vês o Foursquare? O que é que tu achas que é o Foursquare? Acho que é um conceito ainda mais xixi. Foursquare é... Olha, como é que tu vês o aparecimento destas redes onde se partilha informação? Como é que tu vês o aparecimento disso? O que dizer sobre o Foursquare? Acho que teve o seu tempo. Agora parece-me desadaptado com a realidade. Obsoleto. Não é? Tu já foste a sítios e tiveste vontade de dizer que estavas lá? Não. Para ganhar pontos? Eu normalmente não tenho essa Qual foi o último sítio onde foste? À casa de banho. Sem ser este edifício e sem ser a tua casa, qual foi? Ou sem ser o café onde vais normalmente? LX Factory. Estive na LX Factory. Então, havia pessoas... Mas tu tens lá um escritório. Sim. Então não conta. Tinha feito check-in. Não conta. Havia pessoas que faziam check-in em dois sítios, que ainda era pior, que faziam check-in no LX Factory e faziam check-in tipo no sítio onde iam mesmo, em particular. Mas isso não conta, Fernando Alvim. Então outro sítio. De manhã onde é que eu estive? Deixa cá ver. Tiveste a gravar a publicidade para aquela marca que tu não podes dizer. Sim, também estive aí, estive na rádio, de manhã. Tu podias fazer um histórico, dos sítios onde estiveste durante o dia, era isto o Foursquare. Sim, mas... estás a ver? Depois ganhavas crachás, dizer que eras o rei, tipo, de lá, tinhas ido lá cinco hamburguerias... Estás a ver? Sim, é bué fixe, meu. Porquê? É a gamification. Sabes o que é a gamification? Que é tornar a tua vida num jogo, meu. É fixe. E a vontade de partilhar coisas desnecessárias numa rede social. Se fores a ver, tudo é desnecessário, não é? Sim. Tipo, agora, respirar é desnecessário. Respirar é desnecessário. Então. É verdade? Tu só continuas este episódio vai acabar com o suicídio em massa. Não digas isso. Já me chega a ter perdido a carteira. E porquê que perdeste a carteira num dia? Porque vinha a pé para casa. Eu perdi a carteira, curiosamente, há cerca de 4 dias atrás. Também. Perderam os dois, agora é o próximo sou eu. Eu não tenho carteira. Não, perdi com todos os meus cartões. Também eu. Estava lá, inclusive, o meu cartão de cidadão. Também o meu. Também. Se calhar perdemos. Se calhar era mesmo. Vocês partilham a carteira. Nós somos os best buddies ever. Se calhar sim. E a verdade é que apressei-me a pedir um cartão de crédito novo. Pensei que era o mais perigoso, não é? Cancelei e pedi. Em relação aos meus outros cartões, depois também pedi o cancelamento. E pedi o cancelamento hoje de manhã desses dois. E 20 minutos depois, telefonou à polícia a dizer que tinha encontrado todos os meus cartões, claro. O clássico. Mas é bom que. A ti ninguém encheu o cartão. Eu não sou uma pessoa. Aqui a história já é diferente. Ao Fernando Alvim, vamos entregar a carteira. Claro, e ninguém se pode fazer passar pelo Fernando Alvim. Exatamente. Falar o meu nome é Fernando Alvim. O Fernando é o único. Não, mas eu fiquei a pensar como é que eles. Encontraram? Como é que eles souberam o meu número de telemóvel? Ah, Estás a falar a sério? Mas tu não deste baixa? Não deste baixa? Tens o número de telefone no não. No Facebook? Não. Mas eles ligaram. Isso é estranho. Tu conheces toda a gente, ou... Fernando Alvim? Isso é estranho. É estranho, não é? Não, mas era da polícia mesmo. Será que a polícia ligou para a RTP e dizer a polícia se calhar ligou para a RTP. Alvim da RTP? Se calhar, olha, se calhar até foi isso que aconteceu. Sim, e seriam simpáticos. Foi um bonito gesto da parte gostaria deles. Gostaria, se calhar até foi isso, faz sentido. Gostaria de agradecer aqui às autoridades. Ligaram assim e disseram, aqui é da polícia. E eles, ah, é da polícia, então vou já dar um número. Olha, para isto acontecer no futuro, tipo alguém dar coisas ao Alvim, podíamos dizer o número dele em direto. Agora, que é o 96542. Vocês não façam isso porque uma vez aconteceu numa brincadeira destas. Sim, alguém deu o teu número? Não, deram o meu número e foi muito confuso. Aliás, há um episódio. Isso tem qualquer coisa envolvida. Não, por trás, da maneira como tu estás a tentar. Não, aconteceu uma coisa há cerca de 3 ou 4 anos atrás. O Filipe Melo. Foi? Não, porque foi no episódio do Bruno Aleixo. Eles fizeram lá uma daquelas coisas para ligar para. Tipo, número, para votar em alguma coisa. Uh-huh. E um deles era Filipe Melo. E vinha mesmo o número dele. Era mesmo o número do E eles depois foram ao teu programa e deram o número do Melo, foi isso? Sim, e eles depois foram ao... Mas entanto... Não, quem foi o Melo ligou. O Melo foi e deu o número deles. O Melo ligou-me a dizer que precisava de se vingar do Bruno Aleixo. Portanto, foi uma vingança e ele levou-os ao programa. Sim. Ele quis que fosse uma doce vingança, que era ver a cara deles na assistência. Eles estavam lá nesse programa. Antes foram jantar com o Melo. O Melo nunca lhes disse o que é que ia fazer. Isso é tão bom. O Melo era convidado desse programa. Ele basicamente foi programa para se vingar do Bruno Aleixo e ele estava nesse programa e ele só me disse a da altura, pergunta-me quem é que tu gostas de ver e eu vou dizer o Bruno Aleixo, mas coloquem no ecrã os números que eu vou dar, ok? Então aparecia ele a dizer, pá, adoro o Bruno Aleixo, eles estão a passar por uma fase criativa delicada e por isso mesmo vou deixar aqui os contactos deles. E eles estavam à frente dele, assim, a olhar para ele. Fálido. Eu adorava ver a cara do Santos. Era um sonho. Mas a cara deles, eles não comentaram nunca aquilo. Eles nunca comentaram. Morreu ali, não é? Eles ficaram assim, tipo, a olhar... Mas eles não quiseram, de certa forma, reconhecer que estavam metidos malhados. Mas olha uma coisa, o Melo, entretanto, já mudou de número. Ah. Provavelmente o Santi Moreira ainda não. É possível. Pronto, portanto, as pessoas, se forem procurar a internet isto, sim, podem ligar por eles. Não sei se encontram esse episódio. Não estará no YouTube. De que programa é que é? 5 para a meia-noite. 5 para a meia-noite. A convicção do Durga. 5 para a meia-noite. Bom, deixa-me só fechar já agora o Foursquare. Espera, o que vai acontecer é esta semana o Santo vai falar comigo. Olha lá. Porque é que coisa para o podcast do Alvim, daqueles dois idiotas? Há uma relação. Isso é uma péssima imitação do Santo. Ele não está a imitar. Está só a fazer voz grossa, basicamente. Está a tentar imitar a tua imitação. O Pedro Santo, entretanto, há uma novidade. Pedro Santo é um dos elementos do Bruno Aleixo e Santo sempre disse. Bem, Moreira também diz que só se sente bem em Coimbra. Moreira é mais fundamentalista a esse nível do que Santo. Santo, entretanto, fartou-se Lisboa. Abalou? Abalou para a Leiria e agora diz que. Quer voltar. Diz que quer voltar e não aguenta a Leiria. Já não aguenta. É grande demais para ele. Ele diz que quer voltar. Isto é sintomático de que algo está a passar. Quero voltar para aqueles 20 metros quadrados dos quais ele nunca saía em Lisboa. Sim, basicamente é isso. Pronto, e o Foursquare foi tão fixe. Que é isto que nós temos de fazer para ele, porque não me marcou assim muito, se forem ver, é só o pessoal dizer que há sítios a fazer reviews, era fixe para encontrar restaurante, mas agora o pessoal já não utiliza porque eles dividiram pelo Swarm, que é uma cena só para meter onde é que vais, e o Foursquare não sei agora para o que é que funciona, e pronto, agora há o Zumat, e o pessoal curtir o Zumat porque há os menos restaurantes, é bem mais fixe, há reviews muito mais construtivas, mais e pronto. E foi. Pode ser que a gente tenha num programa futuro o pessoal da Zumat, não sei. Quem sabe, quem sabe um dia, quem sabe. Mas não estamos a dar uma dica. Não estamos a dar uma dica. Olha, vamos para os virais da semana. Vamos, amigão. Que vamos! Ora, chegou a altura, neste programa, de fazer check-in em mais um virais da semana. Aquela altura do nosso podcast em que falamos... Não cuspi, por acaso. Porque é uma coisa, é horrível. Quando alguém se cospe num momento de excitação... Eu tinha um grande problema, eu mandava um bué perigoso. Que é uma cena natural, se calhar. Antigamente toda a gente cuspia, só que não havia essa preconceito. Estás a ver? É tipo... E o pessoal... Espera. Não, desculpa, havia um... O pessoal continuava a vida que é normalmente, não é? Havia um ministro, o Mira Amaral, que cuspia de tal forma que havia jornalistas que iam para a conferência de guarda-chuva. Não sei, não era. Talvez esteja exagerada esta imagem. Eu de gabardino, não, também não é preciso exagerar, não é? Ora bem, virais da semana. Control. A Control voltou a atacar. Mais uma vez. Voltou a atacar. Agora, desta vez, não foi com um vídeo, foi com uma imagem. E para quem não se lembra, eles já foram de destaque com a sua ativação de marca dos PPMs, não é? As penetrações por minuto. Foi, acho que é um dos momentos clássicos deste podcast, não é? Destes anos que fazemos este podcast. Desta vez, são destaque porque em tom de celebração da mudança da hora, não é? Que é uma cena incrível. Meteram uma imagem com a legenda: quando estiver a dar duas, volta a dar uma. Eu acho maravilhoso. Eu acho giro. Eu gosto. Eu partilhei, olha, vou partilhar. Eu meti lá o comentário assim: like. Vou roubar. Ia buscar o olho. Vou roubar. Olha que a Control podia ser uma bela marca para patrocinar. Então eles só ouvirem isto. Estás a hipotecar essa possibilidade. Não estamos, pelo contrário. Aliás, estás a dizer que gostamos daquilo, fogo. Aliás, eu vou dizer uma coisa: eu na minha carteira perdi dois preservativos. E era um Control. Eles são dois Control ou Durex? Não, um Control. Havia um que era o Zig Zag. E olha, se recuperares a carteira, vais usá-los ou vais assumir que alguém os usou? Sabes que os preservativos têm validade. Os preservativos ainda estavam com validade. Tá bem, mas a carteira é o pior sítio para guardar os preservativos. Não. Sentas em cima deles. Não se guarda na carteira, velho. Num dia, se eu roubasse carteiras... Sim. A primeira coisa que tu fazias era... Era, pegava no preservativo... E furavas. Ou fazia qualquer coisa e depois voltava a pôr tudo colado. Não, mandas a carteira... a carteira. Sabe o que é que fazes? Mandas a carteira... E enganava-te. Mandas a carteira fora com os documentos e depois metes o dinheiro no preservativo. Desculpa, agora estão 6 raparigas super preocupadas. Ai, será que estou grávida? Qual é o tempo médio de validade de um preservativo? 3 anos? Não sei, acho que nunca deixei passar. Então, é uma das grandes afirmações que vai marcando este podcast de Pedro Paulo. Não sei, nunca deixei passar o prazo de validade, não é? Não tens aí na carteira, Fernando Alvim? Tenho sempre preservativo. Então, vê. Eu agora não uso preservativos porque não tenho carteira. Não sei o que é que aconteceu com o teu microfone. Este microfone está horrível. Eu não sei, mas o teu microfone morreu. Oi. Agora já consigo. Vale. Obrigado. Estás de volta! Tu agora parecias o Feromonas. Então, pessoal! É assim, então, pessoal! Pronto, vamos vocês já conhecem o meu novo podcast? É muito giro, vamos todos beber leite com chocolate! Sem ofensa, Feromonas. Tu parece que mandas speeds e depois... Ah lá, segue com isso, meu! Pronto, olha, então este preservativo dura até 2018. E está na carteira. A carteira é o pior sítio para guardar. Então vais guardar onde? Olha, oferece só num dia que ele ficou sem. Tu tens bolsa todos os dias... Porque, sabes porquê? Porque estraga o preservativo e pode, com o calor, pode deixar de funcionar como era suposto. Se posso, o próximo viral foi um artigo do Correio da Manhã. Opa, e houve um derby no domingo passado. Pronto, não, má memória. Eu não me lembro. Não me lembro o que é que ninguém se lembra. Eu também não me lembro porque não sei o que é. Não curto futebol. Um derby é quando são da mesma cidade? Exatamente. É isso, não é, cara? Uau. Porque estou a surpreender-me. Vocês deviam bater palmas. Eu saberia. Ele sabe. É impressionante. Ou então da mesma região. Tipo, há o derby minhoto também. Ok, é verdade, pronto. E o artigo do Correio da Manhã, o que era? Era o que é um crime num jogo de futebol? E eram 12 fotografias, tipo um slideshow, em que... o artigo falava em como ensinava o fã de futebol, seja ele hooligan ou um homem civilizado, como é que se deve comportar num jogo de futebol. E eram fotos só com, sei lá, hooligans ou pessoas menos próprias para um consumo de jogo de futebol. Opa, e depois de ler o artigo facilmente se percebe que quem o escreveu foi o Capitão Óbvio. Capitão Óbvio! Eu acho piada porque o Óbvio parte de se rir sempre que nós falamos do Capitão Óbvio. Eu adoro o Capitão Óbvio. Opa, e ele tem que virar um episódio, o Capitão Óbvio. E então, basicamente, o artigo era falar sobre que é proibido partir merdas, bater em pessoas e vender bilhetes na candonga. Não é difícil, pá, toda a gente sabe isso. Mas tipo, eu acho que o Correio da Manhã consegue baixar sempre um bocadinho mais a fasquia do inimaginável. Tudo atividades que o Fernando Alvim já praticou. Eu estou a imaginar alguém ler isso e dizer: aí pá, fogo, não sabe para partir, tipo as bancadas do outro clube, meu. E eram 12 fotografias, absolutamente. Bem, foi incrível. Indescritíveis, pronto. Pronto. Não, mas Fernando Alvim, tu praticaste todas estas atividades em estádios de futebol, certo? Não. Não, nunca dei a porrada. Qual delas é que nunca já dei a porrada no futebol. Já me chateei, não é? Mas já andaste à pera, não? Não. Mesmo fora do futebol? Não, mas já me chateei. Eu já andei uma vez à pera no futebol, porque um gajo empurrou-me contra umas grades. Né? Já, olha, uma ótima maneira de acabar isto era com todos a porrada. O meu sapato caiu e eu mandei-lhe com o sapato. Não foi muito digno da minha parte. Eu não costumo não dizer, foi digno. Não costumo fazer essas coisas. Sou tipo um gajo já num dia andou à pera. Eu, no dia de certeza, andou para aí 10 mil vezes à pera. Já andaste à pera a jogar futebol? Jogar futebol? Já fiz pera. Não, já deixa-me pensar. Espera aí. Pera. Não, a jogar futebol não. Já levei um pontapé na cabeça a jogar futebol e fiz aquela cena, aquele teatro. Ei, recebi uma falta, estou bem lesionado. Aliás, é uma pessoa que ouve este podcast, que é o Pulga. Um abraço, Pulga. Mas nunca andei à porrada. Já fiz peito do género. Quando fazem entra peito, mais peito, ríspido e sei lá. Todo para sim, ele. Eu troquei, porque estamos a jogar futebol, não tenho tipo. Isso faz-me lembrar aquela expressão quando nós fazemos peito para o nosso pai, não é? Fazemos peito e ele diz: estás a crescer para mim. Muita boa esta expressão, estás a crescer para mim. É fixe. Passamos ao próximo. Por falar em coisas que crescem. Sim, exatamente. Exatamente. Vamos falar da Controla outra vez? Não, é o regulador que pede mais porno português. Estou ontem publicaste no Facebook. Sim, é maravilhoso. A entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, pediu à OTV, único canal português de conteúdos para adultos, para emitir programas em língua portuguesa e mais olá. Produção europeia independente. Olá, entre aspas. Olá. Como bem, eu acho que as raparigas de Pinhal Novo podem começar a enviar e-mails para produtoras como a Platina Filmes. Sim. Porque vai haver muito trabalho. E nós temos aqui alguns comentários interessantes para ler. É o melhor que a internet nos pode oferecer. Onde é que estavam esses comentários? Estavam no post do Facebook da CMTV, que é sempre o melhor sítio para tirar os comentários. É CMTV ou Jornal de Notícias. Nada contra, sem ofensa. São a pessoa fixe. A minha pessoa favorita da CMTV é o Nuno Graciano. É teu amigo, Fernando Alvim? Não. Não? Eu acho que ele não tem amigos. O Nuno Graciano que teve quase a levar na boca no festival de sushi. Porque as pessoas iam assim surgir por causa da não existência de sushi. Lembras-te quando ele e o Nero tinham um duo, Pimba? Sim. Que inventou, que tinha um conceito chamado Pimba Chico e depois apareceu o Kimbé e o outro Rubim. Sim. Nasceu a puta da loucura. Sim. Tinham também o Pimba Chico. Eu não percebo como é que não houve um sempre... bife. Como é que não houve um bife entre Nuno Heró e Nuno Graciano e Kimbé e Rubim? Eu confundo sempre o Kimbé com o Nuno Heró. Eu sei que eles não são iguais, mas eu confundo sempre. E se calhar eles também ficaram, epá, não sei se vou me chatear, pois confundo o gajo, qual é que é, estás a ver? Não, não sei qual é que bate. O Kimbé às vezes tem. Vou confundir. É dos óculos estranhos, não é? É os Kimbé é os óculos estranhos. Dá para... e da barba estranha. Ele às vezes tem tipo metade da cara com barba e a outra metade sem barba. Mas imagina, se ele vai dar à porrada e tira os óculos, as pessoas já são iguais outra vez, estás a ver? Tipo, já não dá para ver. E olha, tem óculos tipo daqueles óculos que é ao contrário, só que as hastes estão bem. Exatamente. Sempre óculos do humor, estás a ver? Exatamente. É tipo aquele tipo que t-shirt com a vodka. Eu não, eu não quero ser o Diaco no Remédios, mas nós estamos há 30 segundos a falar de como distinguir o Nuno Heró e o Kimbé, que é tipo, se calhar, a informação totalmente desnecessária. A verdade da conversa é sobre como é que seria se esses dois grupos de Pimba Chica andassem à porrada. Desculpa ser o Capitão Hobby e o Party Pooper desta festa, mas vamos falar aos comentários. Eu gostava que existisse um Globo de Ouro para melhor ator secundário de televisão e que o Kimbé tivesse ganho por causa do Inspector Max. Era fixe. Olha, o Kimbé fazia bem. Ele tem voz mesmo de desenho animado, meu. É fixe. Ele faz imensos desenhos claro animados. Faz, por isso é que ele é possível. Ele é teu amigo, Fernando Alvim. Mas ele é um tipo simpático, não é? É muito simpático. Já ouvi dizer. E o Kimbé é, por exemplo, é quem faz a voz do Média Marte. Eu é que não sou parvo. Ah, pois é, é verdade. Mas ele faz mesmo as campanhas. Faz. Olha, voltando aqui ao assunto que nós estávamos a falar. Não devia estar acordado para alguma coisa. Eu estou acordado porque nós estamos a falar do Kimbé. Ele é tipo a última coisa que eu me apetecia falar neste podcast. É o Nuno Dias, é muito fã do Kimbé. Ele não quer assumir que ele tem histórias. Ele tem histórias com o Kimbé. Vamos mudar isso. O regulador pede mais porno português. Então os comentários foram: António Santos diz, esta treta de porno com legendas não tem piada nenhuma. E o Sérgio Gonçalves responde, concordo. Um gajo concentra-se a ler ou a bater. E o Luís Santos Amaral diz, aprende inglês. O pessoal é muito bem educado. O Daniel Rosa diz, estou pronto. Onde e quanto pagam para começarmos já a filmar nota? Mesmo que digam que é tudo igual ou sou contracente com atrizes que tenham nascido já mulheres. Diz o Carlos Soares, parece que vais passar fome. Encontrar uma mulher começa a ficar difícil. Eu não sei que mundo é que foram estas pessoas, meu. O que é uma mulher-mulher? Não é? Eu não estou a perceber. Depois o Rui Lopes diz, meu... Sou o único que odeia porno português. É tudo uma bosta, mano. Que mentira. É, vá. O porno português está melhor. Pois. Qual é o último filme de porno português? Por acaso, ultimamente, não, não sei. Eles não têm... Houve uma altura aí de paródias e depois aquilo parou um bocado, não foi? Pois foi. Depois o Futre... O fim de semana lusitano foi dos mais conhecidos. Eu tenho uma boa piada. Os Três Perdidos na Luz. O Rodrigo não percebeu porque não percebe de futebol. Sim, o Benfica perdeu. Ficou empático com a... Pronto. Bom, o Ricardo Mal diz: temos uma taxa de desemprego bem grande, não será difícil encontrarem-se novos talentos. Tenho pena de não conseguir ultrapassar o estigma desta atividade económica, que não deve ser nada fácil, pelo que me parece, diz o Ricardo. Engana o nome, estás a ver? Ele até faz o comentário mais interessante. Sim. O Carlos Almeida, até que enfim a vossa jornalista Tânia Laranjo fez uma grande reportagem. Eu adorei este comentário porque há uma pessoa que segue o trabalho da Tânia Laranjo e está a ver a evolução e está contente porque ela está a evoluir, estás a ver? Bom. Está a avaliá-la. Muito bem. E há o Armando Almeida que diz: a Tatiana Neves está a tratar disso. Portanto, tu sabes quem é que é a Tatiana Neves? A Tatiana Neves era aquela miúda que... É essa miúda. Que diz, essa miúda cara. Que é o próximo assunto, do próximo Viral da Semana, porque, por falar em Tatiana Neves, há que lhe perguntar: está tudo bem, rapariga? Estás fixe? Nada contra, só que não é comum para mulheres que, como a Tati, que são famosas nas redes nacionais, meterem fotos todas nuas no Instagram. E com... chupas na zona da... Ela faz o que quiser. Ela faz isso. Sério, ela faz ela isso. Ela faz o que quiser. Acho muito feio que se goste tanto com ela, especialmente pessoas tão velhas como nós, ou mais. Mas o que eu estou a dizer não é que ela não pode fazer isso. Estou a dizer que não é comum fazer-se isso. Não estou a dizer que não é normal. Não, atenção, é diferente. Okay. Não é comum, vai contra os estatutos no Instagram, alguma coisa. Eu não estou a dizer se acho bom ou mau. Estou a dizer que não é comum. Ah. Atenção. Okay. Ela faz o que quiser. Eu acho que é a primeira estrela nacional a ficar mais poder para conhecida ela. E depois nua e não ao contrário, pessoal da internet. Tipo... Realmente é verdade. Isso é uma boa lógica. O Fernando Alvim ficou nu primeiro. Sim, é verdade. Mas de resto, tu tiveste um episódio que no Ozzy Fest atiraram-te para dentro de um caixote de lixo no estádio do Restelo, não foi? Foi o Slipknot? Não. Não foi num caixote de lixo? Não. Mas tiveste. Eu não me lembro. Tiveste não uma história do caixote de lixo, não? No Limp Bizkit houve um direto em que basicamente eu fui arrastado, não é? Porque fui engolido por uma multidão, sim. Okay. Mas não foi para o caixote de lixo? Não. Se fosse, eu diria. Então qual é o problema de dizer? Sim, qual é que é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Pronto, é o que podemos dizer da Tatiana Neves, mas era só para dizer, não é? Tatiana Neves, mas eu desconhecia. É um nada contra. Olha, mas desconhecia completamente isso. Sim. Tem sido recentemente. E ela faz post tipo, chegar aos 60 mil amigos no Instagram... Eu faço um porno. Eu meto mais fotos, mais nudes. Portanto, está a trabalhar bem. Estão a capitalizar de forma diferente os likes, a tentar... É o gamification, estás a ver outra vez? O pessoal está a tentar com que o pessoal meta likes para ter acesso à pornografia, não é? A ter fotos eróticas. Nada contra, mais uma vez. Quantos anos é que tem a Tatiana Neves? Tem pai 19, 20, não sei. Eu lembro que nos lustros do ano estávamos a discutir um vídeo dela e da altura tivemos algum... Ah, afinal já sabes quem é. Não, eu sabia, ele disse que sabia. Ele disse que sabia. Não, e depois da altura estávamos ali a discutir e a pensar assim... Acharam por bem o vídeo, né? E achamos por bem não colocar, justamente porque a idade dela... Da altura estávamos com dúvidas se ela tinha mais ou menos 18 anos. E pronto, achamos que não era para poético. Não. Achamos que não deveríamos nomeá-la e não o fizemos. Fizeram bem. Pessoas com pronto, não impediu e depois o que aconteceu depois, não é? Mas fizeram bem, sim. Netflix em Portugal chegou. Só que será que vai mudar a forma dos portugueses verem televisão? Nós achamos eu acho que os portugueses já veem pouca televisão, não é? Pois, a verdade é que a única verdade é que os portugueses responderam à chegada da Netflix como bons portugueses, não é? Só nos queixamos. É verdade. Apesar de não estarem a pagar nada durante o mês, porque o primeiro mês é grátis, portanto a subscrição é grátis, e não são obrigados a subscrever o serviço para além do mês, as pessoas estão super revoltadas. Opa, e temos, sei lá... As pessoas estão revoltadas? Sim. As pessoas estão revoltadas. É engraçado. Vou dizer, por exemplo, o João Fernando Silva, porque é que ele está revoltado? Boa noite, vim expressar o meu total desagrado pelo facto de no catálogo não constar nenhum dos filmes que eu queria ver. De zero total. Queria ver filmes clássicos dos anos 30, 40, 50 ou 60, principalmente europeus e japoneses, mas também americanos. Perguntei à linha de apoio, o filme mais antigo é de 1978. Está tudo dito. Meu, este gajo queria ter o streaming da Cinemateca, eu gosto meu. Muito, não é? Boa noite. Boa noite é muito bom. Boa noite. É um senhor super simpático. É um senhor bem educado. Eu acho que é muito triste o Netflix não ter conteúdo... Não, mas isso também, os serviços de vídeo on demand também têm muito pouco conteúdo antigo. Vão tendo, mas nada de... Nada de, não é, nunca é uma coleção substancial nem... Nem propriamente muito boa. Olha, ele vai ter que ir para o Popcorn Time ver esses filmes, não é? Por exemplo, o Popcorn é uma coisa que toda a gente vê, não é? Sim. Mas acho que vai haver agora uma versão. Mas não acabam com o Popcorn? Não acabam. Acabaram com uma série deles gratuitos, não foi? Eu vi. Acabaram, sim. E por acaso, este comentário que vem a seguir fala disso, que é uma pessoa que eu conheço, portanto tive de censurar o nome, que ela pode ouvir isto. Que eu só vi depois, quando estava a ler. É o Nuno Dias, não é? Eu conheço esta pessoa. Ah, Nuno Dias. Não, eu não. Vocês iam ter vergonha, mas os verdadeiros culpados não são vocês, mas sim os vendidos da ERC, que se vendem por uma moeda. Para não citar os... Eu adoro a tua voz de raiva. Continua. Para não citar os heróis do Ares, que fecharam as portas com os bolsos cheios. Ou seja, ele está a dizer que o pessoal... Os piratas saíram cheio de dinheiro no bolso, não é? Foram para as Caraíbas. De qualquer das formas, é só uma questão de tempo. Não irão ser vocês a decidir aquilo que eu quero ou não quero ver. E, acima de tudo, é-me pôr um preço por isso. Olha, temos aqui o Feromonas, quer comentar. Ei, malta, é um comentário que... Se calhar é despropositado. Feromonas é o maior. O que é que se passou? O Alvin imitou alguém. Lembrei-me. Já foi a segunda vez. Lembrei-me do Feromonas. Eu adoro. Vai dar maneira de falar aqui. A sério. Vai fazer esse imitador. Nada contra, mas eu vou ser um infeliz. Eu adoro. Não sei quem é o Feromonas. Carinhosa. Tem o Feromonas. Devíamos ter o Feromonas cá, porque ele, para todos os efeitos, é o melhor. Ele já tem publicidade o suficiente, eu acho. É aquilo que faz aquelas campanhas, não é? É uma campanha qualquer. Ele faz aquelas campanhas porque ele tem imensos seguidores no YouTube. Basicamente as pessoas não percebem o conceito diferente do Netflix, não percebem que há coisas que temos que pagar. Se não há publicidade, as coisas têm que ser pagas de outra maneira. As pessoas não percebem isso. É muito estranho, não é? Porque vocês estão habituadas a... ouvirem como ouvem este podcast, estás a ver? Que é gratuito, não é? É gratuito e nós estamos aqui a fazer... É um bocado difícil. E isso acontece com todas as coisas. Por exemplo, imagina, as câmaras dão uns anos a esta parte, começaram a apostar nos concertos gratuitos para todas as... para a população. É verdade? Sim, isso é bom porque dá acesso à cultura a pessoas que de um outro modo não teriam. Mas depois também... vicia a forma como as pessoas entendem olha, a música, por exemplo, que é se eu posso ver os Chutes e Pontapés de borla aqui ao lado, porque de acho que vou agora pagá-los. Exatamente. Pagar um bilhete para ir mas ver-los. É um bocado diferente. É difícil. Há muitos conteúdos do Netflix. A ideia destas coisas é que tu podes ver legalmente coisas que demoraram muito tempo a chegar cá. Tipo, antes as séries tinham um compasso de espera muito grande entre saírem nos Estados Unidos e chegarem cá. E não havia grande razão para isso. Hoje, havia a legendagem, por exemplo. Hoje, quando as séries estreiam cá, é com poucos dias de diferença. A maior parte das séries novas estreia-se com muito pouco tempo de diferença. E já devidamente legendadas? Devidamente legendadas, quando passam na televisão. Porque as pessoas iam buscar a internet porque estava ali e estava naquele momento. E sempre foi complicado ter acesso de maneira legal às coisas. Naquela hora, tu podes ter acesso legal e ilegal. O legal demora um ano ou mais, porque há coisas que nem sequer, há coisas que nunca passaram cá. Exatamente. E o ilegal é naquele segundo. Pá, é uma escolha um bocado óbvia, acho eu. É um bocado óbvio. E por isso, estas coisas todas são a tentar recuperar as coisas que se foram perdendo. Tentar criar um hábito, depois dar merda a existir, neste caso. É, exatamente. Depois temos aqui a Judite Rezende, que diz: porquê que os sites gratuitos onde via as minhas séries foram eliminados? Um mais um, igual a dois. Eu adoro a teoria da conspiração que o Netflix deu dinheiro. Não, espera, a teoria da conspiração que o Netflix existir em Portugal eliminou os sites internacionais de pirataria. Exatamente. Foi o Netflix em Portugal que eliminou os sites de pirataria. Portugal é um mercado muito importante para o Netflix. Não, vai fazer a diferença. Eles agora, com Portugal, é que eles sentem que estão a conseguir, estás a ver? Agora é que eles estão a conseguir que o serviço tenha sucesso. E o último comentário, o grande José Lourenço, que diz: eles não respondem a nada, por isso cheira a trafolhice só para enganar. Eu adoro esta pessoa, este é o melhor comentário. Tipo que o Netflix é trafolhice. É trafolhice. E pá, e temos o último viral, não é? Que o último viral. Que é aquela pessoa que tu falaste, não é? Ah, o Feromonas! O segredo do Feromonas. Então, malta, ainda então, bem. Pá, o tipo fala assim também. Eu não sou o Feromonas. Atenção que o Feromonas ganha dinheiro a falar assim, a desenho animado. Por último. Olha, tu imitas-me também, olha. Eu imito. Tens que falar assim. O Feromonas, ele tinha um segredo para contar ao mundo. Ele queria contar ao mundo um segredo. E depois nós tínhamos de estar sempre à espera. E depois, ele afinal era só fã de leite com chocolate. Era só fã de leite? Meu, foi a maior desilusão. É a campanha. Foi a maior desilusão. Porque por acaso foi uma das maiores desilusões da minha vida. Foi o... Pai, fiquei muito curioso para saber qual era o segredo do Feromonas. E nunca pensaste que poderia ser publicidade? Nunca te passou pela cabeça. O Feromonas era íntegro e nunca se venderia. O Feromonas tinha dinheiro. Eu esperei mais do Feromonas. Eu adorava ver o Fernando Alvim com o canal do YouTube dele a jogar Minecraft. Fernando Alvim a jogar Minecraft no YouTube. Podia acontecer. Vamos fazer uma conta Twitch e vamos jogar. Ele já tem uma agenda desocupada, portanto vamos gastar uma hora por semana a jogar jogos de computador. Sim, eu gosto. Olha, Fernando Alvim, anuncia aí todos os sítios, todas as plataformas que tens agora. Além deste programa. Prova oral, sim, que acabaste de fazer. Sim, é verdade. Não tenho assim tantas. Tens 5 para a meia-noite. O Avidel, ainda tens a Vida Alvim no tenho. Canal Q. Sim. Tens o Trás para a Frente. Sim. Já vamos ver. Mas também não tenho assim. Tens outra na RTB Memória ainda. Sim. Como é que se chama? A retroescavadora. Ok. E mais? O que é que tens tenho mais? Tenho a Playboy. Tens a Playboy? Mais? Passa discos. Sim, passo música. Faço pela vida, percebes, no garé? Olha lá, e já sabes o meu primeiro nome ou não? Fantástico. Ele há bocado chamou o Bruno Nogara. Não, chamaste-lhe Luís quando cumprimentamos. Ele tem Luís Nogueira. Não, não tenho. Pois era, podíamos começar a tocar-lhe o nome. Olha, pois é, Francisco. Uma coisa. Nós estamos a acabar este podcast. Estamos. É verdade. Como com o Feromonas. E temos um endereço novo, pá. Temos, é a primeira vez que estamos a anunciar. O endereço é quando tu um endereço, temos um site, temos um sítio na internet. Temos um endereço novo. Um endereço novo, meu. Temos um endereço novo. Não perguntei ao Fernando Alvim o que é que é o endereço. Acaba. E que é do caraças, não é? É do caraças. É super internet, amigo. Ah, é? Bem, o novo endereço, estou aqui a ler. Será que o Fernando Alvim sabe o que é que quer dizer logo? Espera. O Fernando partilhou as coisas todas da semana passada atrás deste site e ele só agora é que repara. É bom vocês verem. Obrigado, Fernando. Eu gosto muito de ti. Sabes se ele sabe o que é LOL? Sei, claro que sei. Daí está em desuso. Aprendeste na rádio. LOL está aprendeste em desuso, na não rádio. Tá. Não está muito em estavas a ouvir rádio e explicaram o que era LOL. O sol diz kkkkk. Mas já ninguém pôs LOL. Já ninguém põe. Eu ponho mais ironicamente, por acaso. É tipo LOL. Estás a ver, tipo assim, meio a gozar. Eu vou ser sincero. Eu utilizava bastante nos primeiros tempos de internet e depois, opa, não tem piada. Então passei a utilizar o é fixe. Porque dá para ser muito comprido e dá para ser curto quando não tem assim tanta graça. Eu voltei a utilizar outra vez o LOL, mas agora estou a tentar voltar outra vez ao ha. Mas eu nunca uso o LOL, só o LOL. Estás a ver? Pronto, a minha vida não é assim tão animada que eu posso variar entre o ha e o LOL. Ora, e assim chega ao fim o 16º episódio do Obrigado Internet. Vão então ao nosso site renovado, que é este, obrigadointernet.lol. Foi renovado o site, Pedro Paulo. Foi porque é novo. Ou é só o novo endereço? O site é só novo, não é? O site é só novo. Pronto, afinal o site meu está renovado, mas há de facto um novo endereço. É este, obrigado. Mas olha, Francisco Alvim, o que é um site? Sabes o que é? Nogara, eu percebo que estejas a ser esmagado por este podcast. Esta força humana. Mas nós viemos aqui. Força humana. Viemos em paz. No fundo, eu acho que o mundo precisa sempre de um Kofi Annan. E eu achei que devia ter por essa missão. Mas sabes que há grandes rivalidades no mundo dos podcasts? Não há ninguém. O António Maria Correia arrancou um dedo ao Pedro Paulo. Do Made of Things. Não sabias? Sim, arrancou-me um dedo. Verdade, digo. Sim, por isso é que mas em que lugar é que estamos esta semana? Preciso saber. Estivemos em nono. Continuamos em nono. Mas em nono é muito mal. Se as pessoas que ouvem isto mostrassem aos amigos deles, em vez de estarem só a ouvir para eles, para ouvir as piadas só para eles, olha. Se vocês partilhassem com alguém esta porcaria, Pedro Paulo, não tivessem só a ouvir egoísta. Pedro Paulo, também podem fazer isso com outros podcasts, não é só com o vosso. É só um podcast. As pessoas também podem fazer isso com podcasts de outras pessoas. Partilhem! Mas que outros podcasts é que estás a falar? Do Brandos Costumes, meu? Sim, do Brandos Costumes, por exemplo, mas também de outras pessoas. O Brandos Costumes, já não vai ao top desde a Lena d'Água. Tipo, até tenho amigos que são. Foi há pouco tempo, há 2 ou 3 episódios, estive no top. Agora a Cadina não chegou ao top, não sei porquê. Oi? O que é muito triste. A Ondina Veloso é enorme. Oi. Amigos. Pronto, há outro podcast que é fixe. Sim. Que é o... Não me lembro o nome. Acho que é melhor fechar o episódio. Não me lembro agora o nome. Bem, qual era? Bom, pessoal, começou... Até tenho amigos que são. Estou a brincar. Deixa-me aqui. Sou bem engraçado. Tenho que fechar aqui o programa. Ok, Chico. Deixamos um agradecimento especial à Antena 3 por ter gentilmente cedido o estúdio. Sobretudo numa emissão em que tivemos aqui Rodrigo Nogueira. Pessoa que não é muito bem-vinda dentro deste estúdio. Ele já não volta. Já não volta. É a última vez. São duas vezes, não é? Isto agora vamos o quê? Vamos encontrar a terceira é para matar o porco. Daqui, ainda sou-se uma gaja boa. Daqui a 3 anos, ambiciono entrevistar o Rodrigo Nogueira e a minha primeira pergunta é: Rodrigo Nogueira, o que é que aconteceu? Aí no garoto, realmente. Eu adorava. Aquilo foi muito fixe, mas cansei-me. Yeah. Tipo, as pessoas já não riam. Deixei crescer a barba. Não, durante esses anos, Mormon. Deixei crescer a barba esses 3 anos. É verdade, e nós, tipo, mas sentes algum tipo de ciúme? O facto de agora é obrigado a internet ser um programa de televisão conhecido e o Nogueira humilhando-se. Olha lá, queres mais um programa de televisão? Não tenho tempo para isso. Nós queremos. Pois, mas ficam convidados para irem ao Ciclo. Obrigado, é sempre um prazer. Agora, eu também. Só dizer, quando tu quiseres, estamos lá. E nós podemos. Eu também? Tu também. É lá! Bem, o 5 para a meia-noite. E vocês estão a ouvir também, vamos todos! foi o 5 para a meia-noite que tornou o Pedro Paulo uma celebridade famosa, estou-te a ver disso. Eu fui lá com o Marco, aliás. Ah, okay. Se tiverem sugestões, dúvidas ou fotos de mulheres nuas, podem enviar para correio@obrigadointernet.lol. Sempre que dizes isso, eu penso que tu vais dar mesmo o teu e-mail. Mas eu vou-te dar o meu e-mail, é fácil. filipedias@gmail.com. Estás a dar o teu e-mail? Estou, porque não? Filipedias@gmail.com. Não, filipedias@gmail.com. Era assim que você Filipe Dias. Mas aquele final era Filipe Dias. E agora, a primeira mensagem que te enviavam era um vírus. Tu abrias e destruías. Ah, vou abrir. Isso já ninguém abre essas coisas. Isso nem o meu pai faz isso, acho. Tu estás a olhar para mim com uma cara tão séria porque... Se o pessoal quiser mandar nudes, pode mandar para nudes@obrigadointernet.lol. Funciona mesmo, acreditem. Podem mandar o que quiserem. Eu sei que ninguém vai mandar, mas pronto, fica à esperança, não é? Eu hoje vou encerrar o programa. Não quero, queres dizer alguma coisa para o final? Este programa vai durar para sempre. Queres fazer-me alguma pergunta? Quero fazer alguma pergunta. Nós estamos há 15 minutos a tentar encerrar. Como é que é seres uma celebridade famosa há tantos anos, Fernando Alvim? Sentes que as celebridades famosas mudaram desde que tu tornaste famosa? Como sempre, deixamos um agradecimento especial à Antena 3. Como é que tu vês o mundo das celebridades famosas? Ao Rodrigo Nogueira, por se ter dado ao trabalho de cá vir. E até para a semana, para mais um. Já está a acabar. Obrigado, internet. Olha, eu pensei que tinhas dito. Oh, Rodrigo Nogueira, o que é que estás a fazer? Curtam a vida! Curtam a vida!